E vocês, meus amigos, já escalaram a seleção de vocês hoje? Como estão nessa maravilhosa... Que dia que é hoje? Hoje é quinta, né? Uma boa tarde, uma boa noite pra vocês. Estamos aqui com mais um Games Foda Live, com nossos queridos amigos Nelzão. Olá, Marcelo Vinícius. Boa noite, pessoal. E Rod, tá aí? Olá. Olá. Ah, já fica avisado aí que a qualquer momento o Rod pode vai cair. Uhum. Depois ele volta ou não. Metaforicamente só. Copiosamente caindo na internet. Interneticamente. Senhoras e senhores, ainda estamos no clima de Copa do Mundo aí, né? Mesmo que eu esteja de luto aí 2 dias aí por não ter. Dois ou um? Hoje foi o primeiro dia? Não. Ontem não teve também, né? Nossa, eu achei que eu já tivesse perdido no tempo, cara. Que eu tô desesperado. Dá 1 da tarde, assim, eu fico olhando pra televisão, assim, que nem um cachorro, tá ligado? A televisão desligada e eu olhando pra ela, assim. Como um cachorro olha pra televisão? A Ivy, cara... Aquelas televisão de... Televisão de cachorro que fala é aquelas bagulho de padaria com os frangos girando, assim. Não, mas a Ivy, às vezes tá desligada a televisão, ela fica sentada no sofá olhando a televisão desligada, cara. Eu fico com medo, porque eu acho que ela tá assistindo algum programa imaginário, assim, tá ligado? Ou vento fantasma, tem essa lenda aí também. Tem também. E aí, senhores, como estamos? Faz tempo que a gente não faz aqui um Games Fodaço Live, né? É verdade. Como é ao vivo e a galera vai ouvir depois, é bom situar pra quem tá no futuro como a gente tá no tempo e espaço, né? A gente tá exatamente na véspera do jogo de Brasil e Colômbia. Você aí que tá 2 semanas na frente já sabe que a gente é campeão, mas a gente tem certeza que não. Que a gente tem certeza que tá tudo fodido e amanhã vai... Assim, eu tô gostando da Copa, Celas, do Brasil. Tô gostando do Brasil, não porque tá jogando bem, muito pelo contrário, porque o Brasil tá jogando mal. Na Copa de 94, o pouco que eu lembro, assim, eu lembro bastante, porque eu lembro todos os jogos do Brasil. Mas eu lembro, eu não entendia tanto de futebol na época, e eu lembro do meu pai, assim, dos amigos do meu pai, falando assim, nossa, o Brasil não vai vencer, cara, tá muito ruim, tá ligado? Uhum. Tipo, essa seleção não vai pra frente não, meu. Só frirula só, tá ligado? Todo mundo falando isso em 94, daí foi campeão, assim, foi... Mó da hora. Então eu acho que vai ser campeão. Mas eu lembro mais da de 2002, né? Eu lembro que... Não, assim, toda a Copa, cara. Não, mas não. Não, não. 2002 era 2002 tava com mais fé, Rod. Tava até, tipo... Não, eu não lembro durante da Copa a Copa, 2002, sim. Cara. Eu lembro 98, eu lembro 2006, eu não lembro 2002 de jeito nenhum, cara. Não porque era de madrugada, você tava dormindo. Exatamente, obrigado, valeu, Celo. Mas, tipo, em 2002, durante a Copa, a galera tava botando fé. Mas nas eliminatórias tava um lixo, ninguém achava que ia nem passar da fase de grupo, assim. Aí na de 2006, todo mundo fala, não, o Quadrado Mágico, esse é o melhor time da história do futebol mundial. O Quadrado Mágico era muito bom, né, cara? O Quadrado Mágico do cacete. Anyway, galera, é o seguinte, você já sabe, você pode... se comunicar com a gente através do live@gamesfoda.net. Pode se comunicar também através do gamesfoda pelo Twitter, @gamesfoda. E o que mais que dá pra se comunicar? Hashtag gamesfodalive. Hashtag gamesfodalive. O chat do Twitter. O e-mail. Já falei o e-mail? Já. Não prestei atenção, foi mal. Rod, você tá. A faculdade tá comendo todos os seus neurônios, cara. Eu tô jogando Chovenate. Mas não tem hoje de tarde que o Rod falou. Eu tô jogando Chovenate aqui. Enquanto transmite. Bom, já fala aí o que você tá achando do jogo. Hã? Cara, não, vou esperar a vinheta aqui, mas só um minuto. Tá, bota a porta a vinheta. Antes da vinheta, nós temos 26 pessoas hoje, e hoje é um dia que 42, a gente... 42, caralho. 42? Aqui tá 26. Tá, 42. Aqui então, desculpa, são 42 brasileirinhos, só que hoje é um dia que eu não vou spoilar o que é, mas é um dia que vai ter muita interação do pessoal, e pode ser Zelda, pode não ser. Pode ser algo melhor que Zelda. Então, tipo, chame seus amigos aí. Pode ser dois Zeldas. Pode ser dois Zeldas. Olha, olha o Rod botando mais cena no bagulho. Então, galera, chame seus amigos, chame sua mãe pra participar, se sua mãe tiver um computador, que o bagulho vai ser do Cor caralho. Se sua mãe for uma internauta como nós. A minha mãe é, mas eu não posso chamar ela pra cá, senão vai ser horrível o programa. Gente, vamos começar. Vou tocar a vinheta, calei a boca aí que eu não gosto de pausar ninguém. Aqui, meu amigo! Copa. É quase uma E4! Essa vinheta é uma das obras de arte, assim, cara. Cara, essa é a melhor vinheta ever. Um dos motivos pra eu gostar de participar do site é essa vinheta. Não, essa vinheta, cara, já tem debates na internet pra saber se essa vinheta é arte ou não, tá ligado? Tipo, tem gente falando que não, tem gente falando que é só muito bem elaborada, cara, mesmo. No Polygon saiu que sim. Mas aí... eles refazem o Wave, né? Não, ainda não. Viu, Rod? Eu tô achando incrível que tem tipo uns 20 mil meses que eu não participo e vocês continuam falando da vinheta assim que ela termina. Não, é outra vinheta. Essa vinheta é muito boa. Essa foi a vinheta da Copa. Vocês continuam fazendo isso. Essa vinheta, essa vinheta é State of Art, Rod. Você tem que escutar depois que é... Tô ligado. Eu já ouvi. Enfim, Rod, você começa então. Antes de mais nada, não tem mais. Antes do jogo tem um negócio, né? Tipo, qual é seu analgésico favorito, Marcelos? Neosaldina. E você, Neuzão? Também é Neosaldina, porque combina o Nick. E você aí, o. Puta Rod? Que pariu! muito ruim, né? Rivotril às vezes, mas eu gosto mais de álcool mesmo. Rivotril, cara, é muito underground, tá ligado? Olha o nome. Olha o analgésico do cara. Eu prefiro heroína na veia que aí não sinto nada, tá ligado? Hoje o Rod pediu pra gente avisar ele que horas eram pra ele chegar em casa. Você tava bebendo hoje ou não? Não, tipo, cara, meu brother tinha falado pra galera ir pro bar beber, que é aqui do lado de casa. Só que eu não sei porque o maluco sumiu, deve estar pegando alguém, e aí, bom, eu tive que voltar pra casa, né? Falou um app engraçado. Normalmente eu chamo ele de defeito, mas tá engraçado. Não sei porque eu tô com um pouco de eco, até eu tô me ouvindo aqui. Matei Shovel Knight. É, eu ouvi também. Tá, fala do Shovel Knight logo. Você não perguntaram do meu remédio favorito. Ah, é o seu analgésico que até corre. É... Advil. Advil eu gosto muito. Advil é bom. Só que o foda do Advil é que ele vem numa embalagem grande, só que tipo, vem aí duas cápsulas e o manual, a bula gigante, tomando metade da embalagem, assim, da cartela, tá ligado? Sim, eu como eu sou chucro, geralmente compro uma cartela de Advil e tomo ela inteira, assim, de uma vez só, tá ligado? Pra não sentir nada. Domingo eu tava explodindo de dor de cabeça e não tinha Neosaldina. Eu achei um genérico aqui chamado Doralgina. Que lixo. Que bosta, é tipo comparar Habib's e Mr. Shake, assim. Você pensa, único... não, vai compensar, mas jamais. Um que não funciona pra mim é paracetamol, cara. Eu tomo três paracetamol seguido, continuo com dor de cabeça, tá ligado? Tem que ser Neosaldina, alisador, assim. Senão não rola. É a geração Neosaldina, né? É, o Saico falou do paracetamol 750. 750 ajuda um pouquinho, mas ainda não chega aos pés da Neosaldina. É que eu não posso, Neosaldina é de pirona sódica, né? Eu tenho alergia de pirona sódica. Mas de pirona sódica é o bicho mesmo. Agora eu vi o link do Polygon que o Hinks jogou no chat. This vignette is awesome, but you will not believe what happens next. Ó, a voz do Rod. Nossa, Rod. Finge melhor aí. Rod, fala dessa porra de Shovel Knight pra gente começar o jogo aí, o programa aí. É um jogo tão legal que eu já usei umas três vezes aqui por acidente uma âncora pra pescar na terra. Nossa, eu tô com o item errado aqui, enquanto eu jogo e falo e tudo. Cara, massa pra caramba. É um jogo de ação, pegada de jogo antigo mesmo. É bem balanceado, não é tão difícil assim quanto eu tô falando, se você sabe o que você tá fazendo. E sei lá, cara. É mais difícil que o Niken? O Niken é muito mais difícil. Aliás, o jogo fica... Eu não... acho que não tô nem na metade ainda, mas... O jogo tem um negócio engraçado, tipo, você faz tudo com a pá. Você pode sair cavando o negócio, você abre caminho secreto, coisa assim. Tem uma coisa que eu achei muito legal. Tem os checkpoints, você pode destruir os checkpoints pra ganhar dinheiro. Ó, interessante. Tipo, tudo no jogo funciona de dinheiro. Eu vi isso no review do Bunny Hop hoje, fiquei interessado, mas eu não lembro. Só que se você destruir o checkpoint, você se fode depois, cara. Sabe o que é assim? River Hide. Sabe o que é assim? É vida real. Checkpoint da vida real, eu não sei. Ah, checkpoint da vida real é tipo quando você arruma um emprego. Por exemplo, o Celos ele trabalha numa empresa de renome. Não, não vou falar qual empresa é. Pode falar, ninguém ouve essa porra. IBM. Mas aí é muito chato quando você trabalha numa empresa de renome. O Celos sabe disso e eu também sei. Aí você pode destruir esse checkpoint e seguir em frente mais livremente, tá ligado? E com o dinheiro da rescisão, ou você pode ir pelo caminho mais seguro, tá ligado? E não destruir esse checkpoint. É, mais ou menos assim. Eu nunca vou pelo caminho mais seguro. Fica pra pensar aí. Anyway, galera, hoje vamos rodar a vinheta do Silvio Santos, e eu que vou imitar o Silvio Santos hoje, tá bom? Não! Não, vou imitar o Gugu. Então, Gugu. Eu nem sei como que imita o Gugu, cara. Eu já tô bêbado já. Ai. Tá falando domingo. Dirige um táxi, sei lá. Se disfarça de negro e dirige um táxi. É assim que se imita o Gugu. Ele já dirigiu o táxi da outra vez, aquela foto. Ô, só uma coisa antes de. Merda. Viva a noite! Hoje aqui no programa do Gugu nós vamos levar umas pessoas de volta pro Nordeste! Um monte de pobrada que quer voltar pro Nordeste, que veio aqui fugido, não sei porquê, esse bando de filho da puta! Desculpa aí, Rod. Cara, o Gugu é xenofóbico assim mesmo. Ele é muito. Cara, ele tinha um programa. Ele tinha um programa que era tipo de volta pra minha terra. E tipo, o programa era tipo uma hora e meia. Não vou falar que é uma hora e meia, era um pouco menos. Mas era tipo um monte de tempo, assim, de a galera falando. O com São Paulo era bom, assim, tá ligado? E, tipo, só que não deu, e agora a gente tem que voltar pra minha terra. Mas o pessoal praticamente pediu desculpa de estar aí voltando pro Nordeste, tá ligado? Então era, tipo, era muito xenofobia. Cara, esse programa nunca ia dar certo em 2014. Não. É. Enfim, deixa eu falar aqui os temas, eu me empolguei e não falei. O primeiro tema é Zelda, o segundo tema é Dreads do Marcelo, o terceiro tema é Shovel Knight, o quarto tema é Kirby transando e o quinto tema é ideia de jogo. O que que saiu aí, Marcelo? Saiu ideia de jogo, olha só. Que fantástico. Eu preparei toda a pauta do Kirby transando, mas a gente vai ter outra ideia de jogo. E eu acho que no dia da última lágrima não tinha um tema, né? Não, não tinha. Mas hoje a gente vai mudar um pouco o metagame aí, né? Isso é pra galera ver que é genuíno, cara, nosso sorteio. Nem o Rinks fazia ideia de qual era o tema de verdade. Não. O Bigode Remora tá reclamando que o Rinks interrompeu na hora que o comentário dele ia ser lido. Então vamos ler. Vai, lê aí, Neozão. O Neozão que vai ler ainda, que o Neozão é um grande astro do site. Lê aí, Neozão. O que ele tava falando do viaduto de BH que caiu a 5 km do Mineirão, que é. E é perto de onde tá o hotel da seleção da Argentina também. Um grande, tipo, grande foda-se pra BH. Caiu, tá ligado? Vocês não viram essa notícia, não? Eu vi. Eu achei meio surreal o bagulho, porque, tipo, tava vendo, os caras já tinham falado que, já tinha colocado em interdição outro viaduto na mesma avenida, em fevereiro, tá ligado? E aí caiu outro viaduto. Qual a sua opinião sobre isso? O que você acha que é? Aliens. Os petralhas aí. É aliens. Eu acho que é o PT, eu também acho que é o PT. History Channel, aliens. Foi bom você ter falado desse viaduto, porque eu já tinha esquecido. E é uma tragédia, sinto muito pelas famílias aí que perderam, foram o quê? 3-4 mortes, com certeza. Até o momento. 2 mortes de 10 feridos, mas devem ter achado mais gente. Eles não conseguiram tirar o carro, tava de baixo, parece. Se alguém que perder um familiar que estiver ouvindo o GameSpot da live, saiba que nós também temos coração. O cara morreu, o familiar dele vai ter escutado o GameSpot da live, velho. Viu? Não, mas agora falando sério, tem uma amiga minha que é. Isso aí é que eu conheço muita gente. Não que eu seja amigo. Eu falo amigo, mas é na verdade. Uma colega minha da internet que ela é arquiteta, cara, e ela postou hoje no meu mural falando que ela já tinha falado isso pra muita gente do ramo ali, que ia dar merda esse viaduto. Porque ela já tava observando, ela mora do lado lá, e ela já tinha falado, já tinha ido atrás até de, tipo, vereador e caralho A4 pra ver essa merda. Então, com certeza, é cagada do governo mesmo essa porra aí. Não sei qual que é o governo de lá, se é PT, se é PSDB, se é filha da putê. Acho que isso é mais prefeitura, né? Também não sei quem é. Alguém de BH... Não, alguém de BH não, tá ouvindo, eu né? Pelo falando, amor. É, alguém fala não sei quem que é o governo da prefeitura de BH, é. Mas, enfim, talvez a gente consiga encaixar O Bigode Rimura é de BH. Ele fala aí pra nós quem que é o... Fala aí, Bigode. Quem que é o filho da puta. De que partido ele é. Porque ela falou pra mim que ela já que ela e mais uns amigos dela aí... Não falou pra mim, né? Ela falou na timeline dela lá que já tinha falado pra galera que ia dar merda essa porra aí e ninguém ouviu, tá ligado? É, como sempre. Bom, vamos introduzir a porra do tema. Vai lá, Celso. Talvez a gente consiga colocar o viaduto no jogo, ou não, vai depender da galera aí que tá ouvindo, porque o foco aqui é a gente fazer um IDEG jogo, que o jogo seja sobre a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, mas com a condição de que não pode ser de futebol. O gênero não é futebol, a gente tem que expandir, né, porque é evento esportivo mais bombástico do planeta. O gênero não é nem de esporte, então, não pode ser... É, não, sem esporte, sem... Dá pra fazer bastante coisa aí. Então tá bom. E também eu acho que não pode ser... Não pode ser... storytelling, assim como que é o nome. Graphic novel também não pode ser, porque daí a gente vai focar muito na história. Não seria um graphic novel da Copa? Um graphic novel da Copa você praticamente fez o texto, já que é... Ah, sobre a vida dos personagens e tal. Um dating sim da Copa, tá ligado? Você pode pegar o Neymar, assim. É, eu vi uma imagem do Kibiloco, eu sei que a galera tem uma puta de uma birra com o Kibiloco, mas de vez em nunca eles acertam. Que é tipo a Bruna Marquezine beijando, mordendo a boca do Laerte na novela. E daí ela. O cara na Dança dos Famosos dando uma encoxada nela. E o Neymar, tipo, chorando, assim, no... Na terceira imagem, tá ligado? Que bosta. Ó, a galera já tá bombando aqui. Juiz Simulator, Protesto Simulator... Protesto Simulator. Um jogo de dança. O Vitor Von falou. Vai, eu queria um jogo de futebol que você joga com um jogador dentro do campo, você joga com ele fora do campo, você vive a vida dele, e daí tudo reflete dentro do campo. O que você tá falando, cara? Não, ele falou ele quer um jogo de futebol que você não joga com um jogador dentro do campo. É tipo... Você joga com ele fora, e aí você vai tipo persona, assim, fazendo social links e pá. E aí, dependendo de como tá a sua vida fora dos campos, você joga melhor ou pior, foi o que eu entendi. Então, tinha um jogo, que eu não sei o nome, vocês podem procurar aí no Steam, que eu não posso abrir nada no meu computador aqui. Que tinha essa base aí, né? Era pra ser essa ideia, você jogava a vida do jogador e você podia gerenciar qual clube que ele ia e tal, mas o foco era, tipo, na vida social do jogador. Eu não sei o nome desse jogo, mas existe esse jogo. Vamos ver. O jogo onde devemos procurar o legado da Copa. Quem que falou isso aí? O DC9000 Underline. Por que eu li o Underline? Thiago Costa 97 respondeu, Lords of Football, acho que é mais ou menos isso aí. Deve ser nessa linha aí, vocês podem confirmar pra mim depois. Pior que essa ideia de você jogar, viver a vida fora do jogo, eu acho que seria uma coisa meio Heavy Rain, né? Tipo, se você não toma o café direito, ou se você come muita porcaria, o cara vomita. Tipo, você não joga a partida. A partida é consequência do que você fez ou deixou de fazer antes. É Lords of Football mesmo, confirmei aqui. Então, mas infelizmente, pelo que eu tô vendo, eu acho que nosso jogo, nossa ideia de jogo de hoje vai ter que seguir meio por essa ideia aí mesmo, né? Vai ter que ser o pseudo jogo de futebol aí, né? Vai ser, ter que ser vida dos personagens, ou sobre, por exemplo, o cara falou do vídeo aí, quem que falou? O Bigode Rimura falou do cara que soltou o peido na cara da Marquezine lá. Sobre, tipo, a Marquezine. A Marquezine faz parte integrante da Copa também. Se acontece alguma coisa de errado com ela aí, ela afeta diretamente o Neymar. Correto? É verdade. Tá, vamos tentar manter, então, esse... Pra vender, né? Tem que ter o Neymar e tem que ter a Marquezine numa coisa meio donzela em perigo, assim. Eu não sei como a gente pode encaixar isso. Nossa, Damsel in Distress da Bruna Marquezine, cara. A Anitta deve ter acordado esse momento. Uma coisa que eu tinha pensado. Uma coisa que eu tinha pensado, eu sempre quis um jogo assim, na verdade. Na verdade, sempre não. Tô vendo a Copa e pensei nisso. Sabe Reaching Game, jogo de ritmo? Uhum. Um jogo onde você é o atleta e com Kinect dá pra fazer isso muito bem. O Kinect do Xbox One que falam que detecta da boca do cara. Tipo, vai tocar o hino do seu país, você tem que cantar e a câmera fica em você. Então se você errar, o mundo todo vê. aí vai dando a sua pontuação do quão bem você tá fazendo a leitura labial do hino, assim. Face Channel 5 de hino de futebol. É, que fantástico, velho. Por tabela, você aprende os hinos de todos os países que estão na Copa, pelo menos. Nossa, esse é tipo um rock band de hinos, tá ligado? O Caio deu uma ideia que um jogo que fosse tipo Smash Bros. Chamado Copa das Copas. Só que aí o twist do jogo é que os personagens são tipo Koopa Troopa, o As de Copas, a Copa de uma Árvore, Copa Presunto. As de Copas. Eu sei o que é uma Copa Presunto. Mas o Copa Presunto é um... Pô, você nunca foi em bar, caralho? Por esse nome eu não conheço, cara. É tipo um Frios, é muito bom. Ah, é aqueles quadradinhos? Não, é tipo um presunto cru, acho. Mas é tipo como se fosse um presunto. Eu não sei de qual parte dos bichos que é. Mas é... Que parte do bicho que é a Copa, amor? É a Copa. Ó, o Satura Wonder falou um FPS multiplayer de ação da polícia contra manifestantes da Copa. Aí você escolhe se é tipo da polícia ou dos manifestantes. Manifos. Olha, se for seguir como tá sendo essa Copa aqui, vai ser mal balanceado, porque vai ser dois policiais e seis negros protestando. Tipo... Nesse último jogo, cara, eu tenho muita dó dos Black Blocks, cara, porque eu acho que a hora que o Chile empatou o jogo, cara, tipo, metade da galera parou saiu do manifesto, tá ligado? A galera, meu, tem coisa mais importante pra gente fazer aqui do que ficar manifestando do país aí, né, velho? Vamos ver, apoiar a seleção aí, caralho. Aí a metade da galera deve ter saído dos protestos, assim, ficou tenso o negócio no meio do jogo. Mas pensa, tipo, um time ia escolher a polícia militar com todo o armamento de guerra e outro time ia escolher três malucos de 17 anos, assim, com as faixas e uns tijolos. Viu? Mas sério, vamos primeiramente, todo mundo aí, chat, vamos escolher, vamos fazer que nem o Última Lágrima aí, vai. Vamos escolher primeiramente... Qual que é o estilo do jogo que a gente vai fazer aqui? Tentem entrar todos vocês numa vibe só, assim, sem todo mundo ficar falando as paradas diferentes. Tentem entrar num consenso. Vamos entrar naquele consenso, naquele rumo à seleção, rumo ao X aí, pra gente decidir qual que vai ser o estilo do jogo primeiramente, pra gente daí começar a elaborar se vai ter mais história, se vai ter mais... mecânicas, né? Porque dependendo do que a gente escolher aí, não adianta escolher nada história. Se escolher, tipo, sei lá, desse Revolution aí, foda-se. Bota anarquia desligado, é. Tem que desligar. Qualquer que seja o gênero, acho que o minigame do hino vai estar no meio, né? Não, esse minigame do hino com certeza vai ser... Fala, Rod. Isso que o Celos falou fez eu pensar como seria tipo um Moendan com os jogadores da Copa cantando o hino e tipo os alienígenas tentando acabar com a Terra se eles não cantassem o hino direito ou algo assim. Tá ligado? Algo completamente despirocado. Moendan com o time do Brasil. Ou algo assim. Dá pra fazer. Agora pior que. A galera falou a sua plataforma aí, mas essa ideia do Rod. Dá pra fazer, tipo, os sete passos do Galvão Bueno, tá ligado? E, tipo, são sete estágios. Cada estágio é uma fase do Endan, assim, e tal. E cada estágio acontece alguma coisa com os jogadores. Tipo, a Bruna Marquezine deu pra outro cara. O Neymar tá meio mal, assim. Aí, tipo, o Júlio César tá meio depressivo porque acabou o remédio dele. Ele não conseguiu ir no psicólogo. Enfim, mas vamos ver o que a galera fala aí. Pelo que tá todo mundo comentando aqui, eu acho que vai caminhar mesmo pra essa linha mais Heavy Rain / Telltale. O Ed Tsunami falou que é um jogo de futebol com escolhas, mas não pode ser um jogo de futebol, o Ed. A pegada não, é fazer um. Não pode ter futebol. A gente não vai nunca vai mostrar o campo. Nunca não vai mostrar Sim. o campo. Zero campo. E não futebol manager também, tipo, mas é não, o futebol manager, caixa, futebol manager mostra o campo. Você não vai nem mostrar o jogo, você vai mostrar o que aconteceu antes e depois, tá ligado? Você vai mostrar a tensão antes e aí a torcida. Tipo, se você quiser colocar mecânicas pros caras chegarem no estádio, qualquer coisa, beleza. Mas, tipo, não pode mostrar o jogo em si. Mecânica pro cara abraçar a criança que vai andar com ele até o campo. É, nossa, cara, isso é muito fantástico. Como, tipo, vamos fazer bem David Cage, então. Que praticamente então, tudo aqui. É, então vamos fazer isso aí, o Celos mandou bem. Vamos fazer, tipo, o David Cage fazendo a Copa do Mundo do Brasil, tá ligado? Eu acho que essa é a ideia básica. É bom que se for, tipo, Heavy Rain, não precisa ser um personagem só, nem um país só. Vai intercalando entre um astro de cada seleção, o drama pessoal de cada um. Aí imagina que, sei lá, o Daniel Alves acorda, ele quer pintar o cabelo de branco, aí tem um puta de um quick time event de que vocês vão torcer todo o controle, senão o cabelo fica um lixo, aí ele fica deprimido e não joga. Não, e aí vai ter aquele esquema tipo tinha no Fahrenheit, tá ligado? Se você controla muito bem os caras de um time, assim, você cuida muito bem da vida deles, você faz com que dê tudo certo na vida deles, vai ser mais difícil na hora que você tiver que cuidar dos caras do outro time. Porque eles vão estar deprimidos porque eles perderam o jogo pra esses caras do primeiro time. Ó, enfim. Aí, se você fizer os dois muito bem, aí o jogo vai ser balanceado e pá. Mas se você tiver um favorito, você pode mexer os palitinhos aí, que nem dava pra fazer no começo do Fahrenheit com o cara, o assassino, e a galera policial procurando as pistas. Você tá fumando muita droga. Eu joguei Fahrenheit. Não, pior que eu joguei. É muito melhor que Heavy Rain. É, tipo, fantasticamente melhor que Heavy Rain. Mas, anyway, vamos ler pelo menos aqui, já que a gente já decidiu que vai ser do David Cage, vamos ler a ideia das galeras aqui, as ideias principais das galeras. Eu não sei, eu não tô conseguindo achar. Alguém tinha falado aqui, o Cineast Tales falou Felipão Simulator. O Satoru Wanderer agora falou: ao invés de você controlar a decisão dos jogadores, por que não controlar as decisões do técnico? Não, mas isso aí é praticamente Futebol Simulator, mas isso é muito bom. Não, mas dá pra colocar o Felipão, por exemplo, como se fosse um personagem principal da história, assim. Fazer tipo Heavy Rain mesmo e tipo, você controla o Felipão em certos momentos, tá ligado? Ainda mais agora que ele tá tretando com os jornalistas todo dia. A parte da coletiva de imprensa vai ser meio Phoenix Wright, assim. Você tem que achar em que momento o jornalista tá sendo cuzão, aí você ataca e você é mais grosso ainda. A Panaui falou que você é o personal stylist dos jogadores. O V. Rossini falou que é Tower Defense do estádio da Copa. Foi uma ideia bacana esse Tower Defense, porque, mas como o Celso falou, ia ser completamente desbalanceado o bagulho. Ia durar tipo 10 segundos cada fase, tá ligado? O Bananias falou: então não vai ter Cláudia Leite, J-Lo e Pitbull? Lógico que vai. Essa vai ser uma das partes mais marcantes do nosso jogo. Eu espero que a galera foque muito nessa parte. No drama da Cláudia Leite, não fazer nem um pouco parte da J-Lo cagar na cara da Cláudia Leite. Enfim, então o tema é esse aí, né? O tema é Heavy Rain, né? Mas então, como é Heavy Rain, a gente tem que decidir primeiramente aonde que começa a história desse jogo, né? Da onde que parte, de onde que surge o começo do jogo, qual que vai ser a cena inicial, aquela cena impactante que vai dar pretexto pra gente começar, como se fosse tipo Last of Us, que começou com aquela cena impactante da... Tá, peraí, vamos fazer uma votação. Vocês querem que o protagonista, não o único jogável, o que é o centro da história mesmo, tipo o pai do Moonlight Heavy Rain. Pode votar aí no chat também. É pra ser o Felipão ou o Neymar? Porque isso muda tudo, se parar pra pensar. Se é o Felipão ou o Neymar? É. Sim. É, tem que saber isso aí. A galera tem que. Vamos fazer aí uma votação sincera aí. Quem que acha que vai ser o Neymar Ou até qualquer um aí do time aí, se alguém votar. Galera, votar mais. Ó, votando no... agora. Felipão, todo Felipão. Mundo votando no Felipão. Ó, na verdade, o D9000 ali nem colocou o Neymar, colocou Black Block, comentarista de portal, Dilma e Felipão, que são tipo pessoa. Gostei dessa ideia, essa ideia eu achei boa. Que são pessoas completamente nada, não são pessoas da seleção, só tem o Felipão da seleção. E tipo... Falou com todo mundo que é o Felipão, ó. Então, tipo, beleza. Mortosa. Mortosa. Tá bom, o protagonista é o Felipão, os vilões são o Pelé e o Ronaldo. Acho que é meio que um consenso isso, né? Então, gente, eu acho que o casão tá certo aí mesmo. E tem que mesmo Nossa. Tirar o Fred. Então, o o Pelé era comentarista em 94, certo? Sim. Agora, todo mundo acha que ele é um gagá, filha da puta, que só fala merda. Ele pensou... Ele nunca foi um cara certo. O Pelé é tipo a maior utopia que o Brasil já viveu, foi o Pelé. Mas agora, ele tá muito queimado. Aí ele pensou, eu queria ser comentarista de novo pra influenciar tudo e disseminar meu veneno, mas eu não tenho como. Quem será que pode me ajudar nesse plano sombrio? Aí aparece o Ronaldo. O Ronaldo fala, não, deixa comigo, o Galvão me ama, eu consigo um lugar lá. Só que tá faltando o objetivo, né? Qual o objetivo do Pelé e do Ronaldo? Não, eu tenho uma ideia muito boa, cara, que é tipo assim, uma cena só. Eu só quero que a galera enfie essa cena no meio, tá? É uma cena de antes de entrar pra comentar com o Galvão Bueno, o Ronaldo fazendo tipo como se fosse uma Sailor Moon ou um Cavaleiro do Zodíaco, colocando a armadura dele, que a armadura dele é tipo uma cinta elástica enorme que ele não consegue nem se mexer, cara. Você vê na Copa que ele não consegue nem se mexer. E daí o terno em cima, assim, mas vai vindo tipo as partes, assim, tipo Cavaleiro do Zodíaco, tipo tchim, tchim, tchim, tchim. E ele vai ficando duro, assim, tá ligado? Pior muito que bom. É, o Ronaldo nem se mexe nas transmissões. Ele não se mexe, cara, é muito horrível, cara. Dá até desespero de assistir ele, né? Tem a possibilidade também, como não tem muita mobilidade, de não ser o verdadeiro Ronaldo e ser um robô. Ser um robô, mas aí a gente deixa a critério. O Tom Cavalcante controlando o Ronaldo, assim, que ele fazia com o Roberto Justus no Infeliz, tá ligado? Nossa, o que você tá falando? O Bigode Rimura falou que tem que ter o Romário. Eu também concordo que tem que ter o Romário. O Romário é um dos caras aí o que... Mas o Romário é herói. O Romário é herói, é o herói. Herói é o protagonista herói, porque é o cara que já não, foi... Que já tava. Não, não é protagonista, ele é um dos coadjuvantes aí. Que vai fazer diferença, porque o cara é um cara que já teve ali por trás, sabe como que é o jogo e agora tá querendo mudar esse metagame. Ele é o cara que o protagonista vai olhar e vai falar, eu quero ser que nem ele, vai ser tipo mentor, assim. Ó, a única coisa que eu gostaria aqui, da galera, primeiramente a gente tem que decidir aonde que vai ser o marco zero dessa história. E B, a gente, ok, a gente tá baseando muito em fatos reais, mas a gente gostaria... A gente não quer realidade. Se a gente quiser realidade, a gente assiste a Copa. A gente quer um jogo que tenha dinossauros no meio. Não, mas a gente quer coisas como Última Lágrima. Eu gostaria de ver coisas que o pessoal jogasse o jogo e pensaria, porra, será que isso realmente aconteceu por trás dos bastidores? Cara, será que a gente não viu isso? Pensa assim, vamos supor que os estádios foram construídos exatamente em cima onde os dinossauros estão enterrados. E a chave pra reviver eles é a taça. Só que o Felipão, o sonho dele é meu dinossauro. É o único jeito. O único jeito de conseguir isso é a taça ficar no Brasil. Entendi. Só que o Pelé é contra os dinossauros. Foi ele que matou os dinossauros. O Pelé é contra os dinossauros. Legal. Aí o plano do Pelé, ele se faz de quem tá a favor do Brasil, de quem quer o Hexa, mas ele tá movendo tudo debaixo dos panos, seja dinheiro, seja Globo, seja mídia, pra atacar a seleção pra não ser campeão. Aí fica essa disputa entre o Filipão e o Pelé, só que o Romário entra com o mentor e fala: não, vou te ajudar porque eu já passei por isso e eu já fui campeão em cima desse filho da puta quando ele tava na Globo. Mas ó, Celo, só um minuto. O Bananias falou real ali. Não é uma continuação de Last Year, então não pode ser dinossauro. Gente, a temática é boa, que o Pelé é o inimigo. Mas dinossauro pode ser orgânico, não precisa ser robô que nem Last Year. Não, então, mas ó, aí o Sinestefalo, em cima de um cemitério indígena, pode ser que o Pelé tenha causado toda uma extinção de uma tribo indígena brasileira. Não, mas é que da o tribo que inventou indígena... o futebol. Da tribo que inventou o futebol. Mas tribo indígena é uma parada muito batida, cara. Não, mas ó, pense bem. Quem que foi o criador do futebol? Foi Charles, o que mesmo? Charles... Era um inglês louco lá, mas era uma associação, não sei se foi um cara sozinho. Não, mas alguém vê na Wiki aí. Vocês podem ver na Wiki, tem um cara, é Charles alguma coisa, que foi o cara que eles consideram como se fosse o criador do futebol. Tem até uma taça com o nome dele. Esse cara veio pro Brasil numa caravela e ensinou pros Tupi-Guarani o futebol e foi extinto. O Tupi-Guarani é extinto hoje em dia? Não, né? Tá falando o quê? Da língua? Da tribo? Da tribo? Não. Melhor pergunta da história do live agora. Eu não sei, cara. Eu não sei nada de índio. Chama os caras do Aritana aí, filha da puta. E tal, tá uma história que se passa um time mensageiro que passa depois da Copa, em que um time estrangeiro ganha a Copa e alguém, seja o Felipão, Pelé, Romário, seja quem for, manda você atrás do time que ganhou e cada chefe podia ser um jogador do tal time que ganhou. Juro que eu não entendi. Nossa! Muito complicado, muito complicado. Volta de dinossauro. É até bom pra uma sequência, mas acho que esse jogo primeiro tem que ser durante a Copa, né? O foco principal é a Copa do Brasil. Então, tudo bem. Mas não lembro quem, calma aí. Alguém tinha falado... Que, desculpa, não lembro a cena que eu tava com ele marcado aqui. Ah, foi a DC9000. Ela falou que pra colocar mais drama, o Filipão pode estar numa fase terminal, assim, e a última coisa que ele quer é ver o que quer que seja o cemitério. Então, mas tudo bem, o Celos tá pensando muito adiante. O que eu gostaria de saber de todo mundo aí agora, a partir de agora, é o ponto zero do jogo. Tem que ter um ponto zero. E aí que a gente vai começar o nosso drama. Tem que ter um ponto zero aí, e a galera vai falar agora qual que é o ponto zero. Aquele, tipo assim, ó, no Heavy Rain, qual que é o ponto zero? Ponto zero é tipo, não tá acontecendo nada, tá ligado? Tipo, é apresentando os personagens, esse cara que tem um filho vai levar o filho dele pro shopping, entendeu? Porque em algum momento o Felipão não tava pensando em Copa. A Dilma também não, entendeu? E num jogo ruim como os jogos do David Cage, tem que ter uma cena completamente desconexa, assim, que não queira dizer nada, que queira simplesmente passar emoção. Eu acho que começa cronologicamente logo depois do Mano Menezes sair. Aí alguma coisa levou o Felipão a assumir, ele deve ter descoberto a conspiração dos estádios ou alguma coisa assim. Tá, ou mas então... vai ser o quê? Vão ser os indígenas. É isso. Pode ser. Se alguém tiver alguma ideia melhor, aliens, indígenas, dinossauros. Se for isso, dá pra colocar qualquer coisa, tá ligado? O Filipão tá no mercado, ele vê uma caixa de leite que tem um índiozinho assim desenhado. Ele lembra. Índio zumbi. Qual que é essa marca aí, cara? Não sei. Bota índio zumbi nisso aí. Porque aqui em Sorocaba eu já vi uma caixa de leite com algum índio. Não é possível que isso tenha surgido na minha cabeça agora. Existe uma caixa de leite com índio? Deve ter, cara, deve ter. Calma aí que... Aimoré, alguma coisa assim. Aí ele vê a caixa de leite assim e tem um flashback mostrando toda a história do inglês vindo pro Brasil, ensinando o futebol pra tribo e tal. E o Filipão estudando, assim, ele lendo livros de história, descobrindo isso. Ó, ai, Andy Tsunami, o Pelé roubou a taça e com isso adquiriu todos os conhecimentos da tribo pra se tornar o rei do futebol. O rei do futebol. E cabe ao jogador devolver a taça a sua real origem. O Eusaico joga o card aí da conspiração. que é um card muito bom. Eu acho que se provou no 11 de setembro aí, que é um card que dá muito pano pra manga. Daniel SND já coloca uma ideia interessante aí. Space Jam versão Copa, cara. Aliens voltam a incomodar o Pernalonga. Eu não lembro do plot de Space Jam. Qual era? Eu também não lembro, mas eu lembro que era mais ou menos assim, com alienígena. Não, tinha os alienígenas do mal tinham feito um planeta virar o parque de diversão, sei lá, e aí eles queriam fazer a mesma coisa com a Terra. E o único jeito deles não fazerem isso era ganhar o jogo de basquete. Era uma parada assim. E aí apareciam os Looney Tunes e chamavam o Michael Jordan, porque ele era o melhor jogador de todos. No lugar do Michael Jordan é o Neymar, e no lugar dos Looney Tunes é a Turma da Mônica. Pensa aqui, que potencial. A Turma da Mônica normal, né? Não é jovem. Não, credo. Felipão descobre que a taça é uma relíquia ancestral de uma tribo indígena extinta que era dona do Brasil. Ele precisa recuperá-la para levar ao altar e trazer seus membros para os dias de hoje, que farão o Brasil evoluir para uma super civilização 2.0. Aí, já é um background bem mais épico, assim. Tá, mas como que o Felipão descobriu isso? Não. Esse é o ponto zero, aí você vai descobrir o mistério depois aí. Mas eu já gostei desse aí, é uma boa ideia pra começar. Essa é a cena inicial do jogo. Eu acho que é uma cena inicial muito boa. A gente tem que pensar numa marca. Taça, tu diz. Hã? A cena inicial, tu diz, é o Felipão descobrindo a taça. Sim, descobre a taça e tal. Aí, tipo, sabe... Não fala que ele fala assim que é de uma tribo indígena, fala pro Mortosa que é de uma tribo indígena. O Mortosa é tipo o sidekick do Felipão. E daí o Mortosa ainda quer questionar um pouco mais sobre isso, sobre esse tema. Só que o Felipão fala assim, não é a hora ainda. Tá ligado? Isso. Cara, não, pera. Fala assim. Nossa. Tipo, a taça, obviamente a taça de 2014 ninguém tem. Mas as taças anteriores, elas reuniam conhecimentos antigos da humanidade e as pessoas realizavam desejos quando elas tocavam na taça, assim. E o Pelé, na verdade, ele usou a taça de 58, foi 58, né? Não sei, não, mas 62. Fica aí a licença poética. É, foda-se. Uma que ele foi campeão. Ele usou a taça pra manipular o inconsciente coletivo de toda a humanidade pra acreditar que ele era o rei do futebol. E esses lances que a gente vê dele nunca existiram. O Pelé nunca jogou bola. Quem era o rei do futebol era o Coutinho. Só que o Pelé usou a taça pra manipular toda a memória da humanidade e ficar com esse posto. E o Felipão sabe disso desde jovem. Ele já sabia naquela época. E quando o Neymar apareceu, ele falou, esse garoto pode ser um novo rei, se eu conseguir a taça pra desfazer o que o Pelé fez. Só um detalhe, Matheus Zelda, Neymar fica depressivo e aí tem uma jornada psicológica pra ele poder voltar a jogar. Eu li esse comentário porque o Matheus Zelda tem a Nath Zelda também, será que eles são um casal? Eu até achei que era a Nath Zilda, what the fuck? Não é a Nath Zilda, é a Nath Zelda, cara. A Nath Zilda é conhecida também no nosso canal, mas tipo, Nath Zelda. Será que é? É sim, é sim. Vocês estão namorando? Vocês dois? Eu só queria saber isso. Enfim, o blog Kimura colocou completamente um plot inteiro ali. É isso que eu tava vendo. Que o Romário, tipo, é o grande herói do bagulho. Mas eu gostaria de saber o que vocês acham que estão faltando aí. Então, se a gente tem o plot inicial, já botaram não, na cabeça o plot inicial? Não, que a parte que eu falei mantém o lance do Pelé ter manipulado as memórias, só que o Felipão não sabia. O Romário descobriu quando virou deputado, e o Romário chega nele e fala, cara, só você pode salvar o mundo agora. Só o Felipão. Aí ele decide assumir a seleção pra Copa de 2014. É, porque vamos ser sinceros também, não pode colocar 1000 personagens no jogo do David Cage, tem que ter uns 5. E a galera falou, eu gostei, então vamos manter como se fosse os personagens são o Felipão, a Dilma, o Black Block, E um jornalista. Jornalista vai ser o... Como que é aquele de bigode? Esqueci o nome dele. Canuto? Márcio Canuto. Márcio Canuto. Márcio Canuto, Dilma, Felipão e um Black Block anônimo são os personagens desse jogo. Eu acho que esse que... Eu acho que tem que ser esses. E a primeira cena é essa aí, então, que o Celos acabou de descrever aí. Que o Felipão acaba descobrindo a grande verdade. É, ele vai se encontrar com o Romário, e o Romário vira e fala: você deve estar se perguntando por que eu trouxe aqui. Aí, só que não explica tudo de cara, né? Porque senão ia ser 5 anos de introdução, o jogo ia ficar muito chato. Aí já tem um corte seco pro Felipão tomando um chimarrão e olhando pro horizonte, assim. Pensando. Eu tenho que resolver essa situação. Romário, se você estivesse aqui, tudo seria mais fácil. Isso! Já ganhou uma carga dramática boa. Toma mais um gole. Mas o Romário morre daí? Não, mas é que o Romário não pode tomar lados, né? Ele é político. Mas ele morreria em algum momento, ia ser bacana. Não, ele vai morrer no final da Copa, com o Júlio César defendendo um pênalti. Vai ter um ataque no coração, assim. Não, vou envenenar a bebida dele, aí ele vai tomar. E o Galvão, a fala do Galvão de haja coração, é, na verdade já tava tudo combinado. Quando ele fala haja coração, é o sinal pra colocar o veneno na bebida do Romário pra ele ter um ataque cardíaco. Ó, tá muito... O DC9000 falou um negócio importante. Tá, é a DC9000? Ela falou que é a, pelo menos. A DC9000 falou um negócio muito importante. Tá muito heteronormativo. Precisa de algum personagem gay. Isso é um ponto crucial. Então o Black Block é gay. É isso? Sim. Ou quem vai ser gay? A Dilma é gay? Vocês todo decidem aí agora. Ter. A Dilma é gay? O Black Block é gay? O Felipão é gay? Ou qual que é outro? Quem? Ou o Márcio Canuto é gay? Vocês decidem agora quem é gay. O Felipão é gay, ele tá apaixonado pelo Romário. Isso é muito bom. Por isso que ele leva tanto em consideração assim o que ele diz. Ele nem questiona, tá ligado? O Mortosa é gay. Ó, o Mortosa e o Felipão tem um caso. Na verdade, não tem um caso. Olha, eu gostei dessa ideia, mas eu acho assim que não devia ter um caso. Que, na verdade, o Felipão, ele acha que ele é hétero, mas o Mortosa vai fazer ele descobrir esse outro lado dele ao longo da Copa, tá ligado? O Márcio Canuto é gay, mas é muito macho. O Márcio Canuto realmente é muito macho, cara. O cara é, tipo... Eu gostaria de ser o repórter que o Márcio Canuto é. O Elcio falou, porra, mas aí não convocar o Romário seria um lance de tsundere total. What? Satura Wanderer, a Dilma poderia ser gay e ter um caso com a Bruna Marquezine? Nossa! Olha a imagem mental que os caras estão fazendo. Eu gostei, eu sempre sou a favor de todos os fanfics aí, então acho que eu daria uma boa coisa. Rolou um consenso do que tá enterrado dentro dos pontos dos estádios? Não. Tem o cara falando que a taça é capaz de absorver a energia dos jogadores, o Boizito falou. O Satura falou que já se perdeu. Tem a jornada psicológica. Pera aí, o Satura falou que já se perdeu aonde? Tem o cara com uma Kombi perguntando aonde tá o Bill Murray. Tá, realmente falta bastante coisa aí. Vamos resumir o que a gente já tem certo, então. Sim. É um adventure, o protagonista é o Felipão. O chefão final é o Pelé. O chefão final é o Pelé. E alguma coisa, a taça tem poderes que são necessários pra reviver alguma coisa que tá enterrada debaixo de onde foram construídos os estádios. Debaixo onde foi construído o Maracanã, então. Maracanã, por isso que eles fizeram a reforma lá. Porque mas é bom ter, é bom que tá, é uma coisa só, mas é bom dividir em vários estádios, porque aí o jogo fica mais longo, né? Você tem diversidade. Uma hora você tá no meio da neve, outra hora você tá lá em Manaus. Embaixo de cada estádio tem um pedaço do corpo antigo do Pelé. Tem o fator Dragon Ball, assim, né? Tipo, de pegar vários. É. É. Tipo, cada medalhão de Zelda em cada templo. O Pelé, ele, na verdade, ele é um ser que tá aí há muito tempo trocando de corpo. E o corpo original dele, cada pedaço tá em um estádio. E é um corpo gigante. Ele vira tipo um Megazord no final. Com a cara do Pelé. E quem tem. E é o Final Boss. Eu ia jogar já o final do jogo, mas eu não gosto de fazer isso. Eu ia jogar que debaixo do Maracanã tá enterrada a filha do Pelé. Que não, bosta. Não. Ah, vai. Ia ser muito polêmico esse tema. Bom, legal, gostei de tudo isso até agora. Eu acho que tá da hora. Agora a gente tem que desenvolver a história do Black Bloc. Quem é esse Black Bloc? É um homem, é uma mulher, é um gay? O que ele tá buscando nessa história? O que ele vai agregar pra história dos seres que vão ser revividos aí? Entendeu? Eu acho que a gente deveria focar nessa história agora. Ele, na verdade, pode estar tentando proteger. Ele sabe tudo o que aconteceu e ele não quer deixar que a taça seja trazida para algum estádio. Por isso ele quer que não tenha a Copa, para evitar a tragédia que pode acontecer caso isso seja revivido. Então ele tá aí protestando contra, se infiltrando no grupo dos Black Blocs para colocar uma máscara aí nas intenções dele, mas ele na verdade só quer que o mundo continue vivendo por mais um milênio. Tá, mas qual é a função do Felipão, então? Tipo, porque meio que perdeu o propósito. É, o Felipão é esse lado. Eu acho que o Black Bloc deveria ser, tipo assim, o cara que tá indo exatamente contra o propósito do Felipão, mas vai acabar descobrindo que ele tá errado. Eu acho que é mais ou menos assim. Não sei. Podia ser, corrijo, se podia ser a Xuxa disfarçada e ela nunca esqueceu o Pelé. Só que as coisas ficaram mal resolvidas. O Caio tá falando que o Black Bloc pode ser um personagem secretário das missões noturnas, você não sabe nada sobre o passado, igual o personagem stealth de Shadow of Rome. Eu faz muito tempo que eu joguei Shadow of Rome, mas eu lembro que tinha um cara stealth que morria com um hit. Era muito ruim a parte stealth, é a única coisa que eu tenho pra dizer. Eu parei o jogo por causa disso. Caralho, o Rubens falou uma coisa importantíssima. A gente esqueceu do Fuleco. O Fuleco, verdade. Mas eu acho que dá pra ter um minigame com o Fuleco no meio. É tudo. O Pelé que tá vestido de Fuleco e ele vai, tipo, em todas as reuniões, assim, pra saber. Como mascote, ninguém sabe que é ele que tá ali dentro, mas ele vai como Fuleco pra ele enganar as pessoas e saber o que tá rolando, ele saber tudo que tá ali por trás, sendo apenas um simples mascote. A Dilma, o Waterloo falou um negócio interessante. Mas um negócio interessante e um negócio ruim. A Dilma de dia é presidente e de noite ela se torna Black Bloc. E a Dilma, como Black Bloc, ensinaria o Felipão a lutar contra o Pelé. Vocês estão fazendo tudo seguindo o fluxo do Felipão. A gente tem que começar a criar coisas contra o Felipão. Se você começar a criar tudo rumo ao Felipão, desvendar esse mistério, o Felipão não vai arrumar trampo nenhum. Ele vai ganhar essa porra dessa Copa e vai desvendar o mistério e GG, tá ligado? Tem que criar... Tipo, Marcos Pasquim, coisas do tipo que não tem nada a ver com o bagulho, que vão atrapalhar o Felipão nessa jornada. Isso que tá precisando. E tá precisando de elementos random também. O que o Rod ia falar? Fala aí, Rod. Qual vai ser a do Fuleco? Qual vai ser a do Fuleco? Pera, é pra... Gente, até eu tô perdido nisso. Eu pensei que o Fuleco podia ser tipo o Cthulhu brasileiro, tá ligado? A criatura mística que vive embaixo do Maracanã e vai reviver os índios ou algo assim. Isso é bom, tá ligado? Isso pode ser a cena final, tipo, na batucada do Olodum e tal. É o Fuleco levantando. O chamado de Fuleco, o chamado de Fuleco, tá ligado? O chamado de Fuleco. Fulecos Cal. A princípio o nome do jogo é Fulecos Cal, então. Call of Fuleco. Call of Fuleco, cara, tá ligado? Você mistura Lovecraft com Macunaíma, pô, e bora nessa. Porra, sensacional. Nossa, muito boa. Fantástico. E a entidade contrária ao Fuleco ou ao Pelé, então? É o quê? Qual a entidade? No caso. A entidade que tá debaixo do Maracanã? Não, o Fuleco pode ser tipo o Shenzhen também. Ele que dá o desejo. Não, o Fuleco é tipo o Cthulhu, pô. Aquele bichão grandão. Sim, não, eu sei do Cthulhu, então, mas aí não vai ter é, tipo, nenhum propósito gramado, pro Pelé. Eu acho que o Fuleco deveria ser um Cthulhu do bem. O Fuleco na final da Copa. Na final da Copa, o Pelé invoca o Fuleco e ele sai do meio do Maracanã. Ah, então você tá falando que o propósito do Pelé é evocar o Fuleco. Evocar o Fuleco, não, ó, que vai reduzir os índios. Agora tá tudo se encaixando. Ele não vai só reviver os índios. Tipo, aliás, esquece os índios. O Fuleco tá adormecido desde 1500, debaixo do Maracanã, certo? Certo. Se ele for revivido, ele transforma o Brasil num país número um em educação e saúde. Tipo, o poder dele é criar as escolas e os hospitais de ouro, assim, brotando do chão. E em todos os pontos do país. E toda essa conspiração de não vai ter Copa, era porque eles sabiam que se tivesse e o Fuleco fosse despertado, o Brasil ia ser o número um. Aí tem essa... Tem toda essa conspiração, sei lá quem, tipo, a CIA, a puta que pariu, que não quer que o Brasil seja a nação perfeita, criou todo esse plano com os Black Blocs e o Pelé pra boicotar a Copa, fazer ela parecer um lixo. E aí o Brasil nunca iria pra frente. Tá, mas aí o Pelé seria... Ele ainda ia estar contra, ele não vai mais estar querendo reviver o Fuleco. Não. Ele quer que a taça saia do Brasil e vá pra qualquer outra seleção. Ah, entendi. Mick Jagger seria uma entidade que sempre estaria torcendo pelo Felipão, mas na verdade isso é um plano do Pelé pra atrapalhar o Felipão. O Dead Chef falou que o Black Block podia ser um dolinho. O Fuleco é o Lavos. Ó, dolinho é claro que é uma... O dolinho, eu concordo. Já três pessoas falaram dolinho em seguida. Dolinho vai ser o Salvador, cara. Caiu, Dead Shuffle, duas pessoas falaram que o dolinho, e o Striad falou dolinho. Dolinho é o elemento random que eu tava procurando nesse jogo. O dolinho é o... Eu tô imaginando aqui a batalha final, com o Maracanã se abrindo, tá ligado? E Filipão comandando o Dolinho gigante e o Fuleco do outro lado, comandado pelo Pelé. Tipo, não, fantástico, fantástico, Roger. Então, tipo, tanto o Fuleco quanto o Dolinho são robôs. E eles são tipo Megazords, tipo, o Felipão sumou nos caras pra dentro do Dolinho, assim, como se fosse Power Rangers, tá ligado? Aí, tipo, ele tem que fazer a escalação dele ali dentro. Quem que vai comandar o braço direito, quem que vai comandar o braço esquerdo, quem comanda a perna direita. O Fuleco tem que ser entidade sobrenatural, pô. O Fuleco tem que brotar do chão, tipo Lavos, entende? Sim, isso. Ele vai abrir o maraca ao meio, pô. Mas o Dolinho é um robô. O Dolinho é um robô. Ai, olha que da hora, então. O Pelé, olha essa ideia. O Pelé, ele vira tipo aquele cara do Changeman. Eu esqueci o nome dele. Que ficava fazendo... E ficava girando e fazia os bichos ficar grandes, tá ligado? Que... Ah, sei. Mas é muito obscuro pra muita gente. Não, mas eu acho que no Power Ranger tinha isso também, cara. Que era... Eu esqueci o nome. Que era tipo os Minion da Rita... Do Power Rangers, que ele fica dançando e girando e faz os bichos ficar grandes. Todo Super Sentai dessa porra aí, cara. Que é tipo o Minion que fica dançando e falando com uma voz ardida e girando, querendo buscar atenção e faz o inimigo virar grande. E ele que vai transformar o Fuleco num cara gigante, tá ligado? Giodai! É Giodai! Exatamente, é o Giodai. O Pelé vai ser o nosso Giodai. Então o poder do Pelé é? É transformar o Fuleco numa entidade gigante que vai destruir o mundo, como o Rod disse aí, vai ser tipo... Porque o Fuleco ele tá enterrado lá, mas ele ainda é tipo um Fulequinho, tá ligado? Ele é um tatu bola, pô, ele é um tatu bola, ele entra na Terra. Ele é um tatu bolinha que tá ali enterrado ali, entendeu? E tipo, o único jeito de acordar o Fuleco é desenterrar o corpo de vários indígenas. Como que é o nome que o cara falou aqui? Guarani Kaiowá, que tá em todos os outros estádios da Copa. Quando o Fuleco acordar, ele vai acordar pequeno ainda, tá ligado? Não, aí O Fuleco contato bola, certo? Certo. E tem aquelas palms do Cthulhu, que são aqueles bichinhos de tentáculo. Como ele é um tatu bola, as palms dele podem ser as bolas usadas nos jogos. E aí elas vão todas se juntando e formando um corpo grande depois. Agora sim eu tô ficando com vontade de jogar essa porra. E o romance? Cadê o romance? Eu não quero. Cada bola que entra no gol vai, na verdade, pro corpo do Fuleco. Ele vai crescendo, assim. Entendi. Quanto a romance, eu não gostaria também de Neymar e Bruna Marquezine. Gostaria de dizer. Muito batido. Eu gostaria. Eu gostei do Mortosa do Felipão, mas eu acho que dá pra melhorar também. É uma opção, é tipo o Mass Effect, assim, né? Tem várias opções. Mas vai ter romance do Ronaldo com o Galvão, né? Acho que. Ou do Galvão com o Arnaldo, não sei. Em outro núcleo. Ó, o Andy de Tsunami falou: desenterra os Guarani Kaiowá. Tocando uma cachirola do Carlinhos Brau. É muito bom mesmo. Realmente. Aí o Olodum batucando é como se fosse uma Genkidama, assim, também, pra mandar energia. Você se lembra do Olodum tá rap, Olodum tá hop? Era muito bom, cara, muito bom. Tá, mas o Olodum podia estar a favor da gente, né? Eles podiam tá dando energia pro Dolinho, não pro Não, sim, vai dar uma energia pro Dolinho. E o Galvão Bueno, acho que deveria ser um herói também. Só pra causar um certo butt hurt. O Dolinho vai ser um robô que o combustível dele vai ser a força do povo brasileiro, é isso? Sim, com certeza. É o elixir de todo brasileiro. Por isso que o Galvão fica chamando o Olodum toda hora, porque ele quer que mande essa energia mesmo. O Galvão é muito bom, cara. Ele fala assim: o Olodum que deu força aí pra não sei quem, na Copa de não sei o que lá. Vai tomar no seu cu, Galvão. Não, ó, isso é uma coisa que não faz sentido. Tipo, você tá assistindo a Globo, aí o Galvão fala: é, Arnaldo, você é supersticioso? Aí o Arnaldo, sou. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá pro Olodum, porque sempre deu muita sorte, não sei, que deu sorte porra nenhuma, toda a Copa tem esses caras batucando e a gente... Desde quando tem Olodum? Desde 92, tá ligado? Tipo, deu sorte na de 94 e na de 2002, os caras estão claramente fazendo alguma coisa errada. O Waterloo falou, o Galvão podia ser um agente do Pelé que durante o jogo irá incomodar o Felipão gritando Ronaldo! E outros bordões no ouvido dele. Mas eu acho que não, o Galvão... Se a gente colocar o Galvão como vilão, a gente vai estar sendo muito, muito simplório. A gente tem que colocar o Galvão como um herói, pra irritar muita gente e causar shitstorm e vender nosso jogo. Não, tem o que a Xana falou ali, o Galvão tem que ser o cara mal que se arrepende e vira bonzinho depois. Sim, bom, isso é uma boa ideia. Isso é tipo uma ideia, um plot de redenção que eu gosto muito, tá ligado? E ele fica, não, Pelé, seus caminhos estavam errados. Agora eu vi a luz, Pelé. Agora eu vi a luz. Que... Aí ele puxa o Felipão e dá um beijo no bigode dele. Assim, só interrompendo um negócio que eu acho muito ridículo também, é o Galvão querendo ressuscitar no Oscar a alegria nas pernas, tá ligado? Que é... Não, esse é o... Porra, qual é o nome do Bernard, não é? É Bernard, isso, do Bernard, cara. Tipo, cara, cala a boca, Galvão. Alegria nas pernas, cara. O cara era muito... A perna do cara era muito torta pra ser alegria nas pernas, tá ligado? O Bernard, ele não é com a perna torta desse jeito, meu amigo. É igual... Eu achei engraçado também, porque tem... Em Brasília, o estádio Mané Garrincha. E o Garrincha era conhecido como Alegria do Povo, né? Aí o Galvão fala, o Galvão teve um dia que eu tava no Twitter, ele tava tendo jogo, aí o Galvão falou, ó, tá aí o estádio que leva o nome da alegria do povo. Aí o François no Twitter, é, sua mãe estádio. Pô, mas a gente tá se focando muito nos acontecimentos e menos em como vai chegar lá. O problema não, é que não, não só isso, não só isso. Um adventure é isso, porque não tem muito... Então, vamos tentar dar uma diversificada no gameplay aí, só pra ter uma noção. Exatamente. Melhor de como funciona. Quais são as quests, quais são as mecânicas, quais são as dificuldades que os jogadores e os personagens têm que enfrentar pra passar essas dificuldades aí, todas que a gente tá descrevendo. Eu gostei daquela ideia do Felipão encarar a pressão dos jornalistas, que isso é uma coisa bem... Bem Phoenix Wright, só que isso é um ponto do jogo. que são os pontos focados em diálogo e tal, em resposta. Mas tem que ter uma coisa mais... algumas não, partes de exploração. E tem que ter muito Quick Time Event. Praticamente tudo é resolvido na base de Quick Time Event. Ou de árvore de diálogo. Isso. Vai ter alguém pelado no jogo, que nem a Ellen Page? O Fuleco pode aparecer pelado quando ele sair da Terra. O Dolinho. E aquele Tumblr de fanart Heitai do Fuleco, era muito bom aquele Tumblr. O Felipão tem que se esquivar por meio de QTEs dos tweets raivosos sobre o trabalho dele, cara com uma Kombi. É uma. A gente joga o Felipão quando ele for indo dormir, tá ligado? Aí ele deita e aí ele começa a pensar na pressão do dia, assim, os tweets vindo, e aí você tem que controlar ele durante o sonho, tipo Catherine. É um minigame, assim. Aí ele tem que desviar dos tweets, ele tem que desviar das gotas de suor e de lágrima que ele mesmo tá soltando na vida real. Não. As lágrimas dos jogadores. É, pode ser também. Olha, tanto o OT Eduardo quanto o Andy de Tsunami falaram que o Dolinho não devia ser o personagem principal. É, o Megazord principal. Deveria ser o inimigo, porque ele está muito puto por a seleção ser patrocinada pelo Guarda na Antártica. E que o Dolinho está muito puto por não ter sido o mascote. Mas eu acho que, tipo assim, o Dolinho é uma figura tão mística que ele é pura bondade, entendeu? Então, sim, ele não tem essas coisas, não tem essa coisa de vingança, de inveja. Ele quer simplesmente o bem dos brasileirinhos. Ele quer que você tome líquidos e exercite muito. O Angie Tsunami falou, a Fernanda Lima é quem vai aparecer pelada pro jogo vender mais. E ela Nossa. É um dos possíveis pares românticos do Felipão aí. Eu concordo que venderia muito se a Fernanda Lima aparecesse pelada no nosso jogo. Você acha que ela toparia se a gente botar essa ideia pra ela? Ó, juntar tudo o que aconteceu nesse podcast, escrever um e-mail bem redigido, contando a história inteira, e falar, Fernanda Lima, a gente precisa que você apareça nua no jogo, que é esse jogo aqui. Tem como você tirar uma foto de prova pra nós aí e mandar pra gente por e-mail? Você acha que ela caía nessa? Todo mundo da RT e ela vê que é real, acho que sim, hein? Eu espero que sim. A partir de amanhã eu vou começar esse trabalho. Uma Fernanda Lima nua. Ah, eu acho que ele deu uma ideia boa. E as dungeons, as partes de explorações serem durante o jogo, porque aí é a hora que o povo tá todo alienado vendo o jogo e não tá prestando atenção no que tá acontecendo fora dele. E aí deu a ideia dele, por exemplo, começar a se arrastar nos dutos embaixo do estádio, assim, nas tubulações. Só que eu não sei ele quem ainda tá procurando daí, o Felipão, eu acho. Ele deixa. Não, fala. Tá tendo eco, não tá? Não, tá. Mais ou menos. Bom, enfim. Enquanto tá tendo o jogo, aí eu acho que você assume o controle do Dolinho nos templos dentro dos estádios, que aí vira uma coisa mais exploração plataforma, assim, com vários desafios, várias temáticas diferentes. Nossa. Eu acho que no meio deveria ter um negócio bem David Cage, assim, tipo... do Felipão ou qualquer um dos outros personagens, por exemplo, ser colocado com uma bagulha assim, tipo, você tem que cortar um dedo seu pra você ressuscitar esse índio aqui, tá ligado? O Felipão tem que raspar o bigode. Tem que raspar, nossa, fantástico. Perfeito. O Fred tem que raspar, e já raspou, inclusive. Eu acho que o Felipão raspar o bigode é tipo o sacrifício supremo de todos os brasileiros, tá ligado? É, esse vai ser mais no final do jogo, mas durante, assim, vai ter umas cadeias de decisão, tipo, Neymar fica com o cabelo preto ou amarelo? Fred deixa o bigode ou não? Esse tipo de coisa. Isso, e aí você decide pelo jogador. Isso afeta nas pistas que você vai receber durante o jogo, que não vai importar em nada no impacto do jogo. Isso não afeta final. Nada, tipo, você escolheu o lado que a Ellen Page dorme no Beyond, tá ligado? Mas essa do bigode do Nelson eu achei fantástica. Tipo, coloca uma gilete, aí coloca, a câmera tipo. Foca nela, assim. É, coloca. A câmera fica meio trêmula. Aí, tipo, se você for em outro cômodo da casa, tem uma lâmina daquelas de cara de. Como que é? De barbeiro foda, assim. Aí depois na outra tem um barbeador elétrico, tá ligado? Aí você tem que decidir com qual ferramenta você vai tirar o bigode do Felipão. Com qual vai ser menos dolorida, tá ligado? Aí tem condicionador, cara... tem espuma de barbear, tem sabonete. Você pode escolher como você faz. Quais são os passos pra tirar o bigode do Felipão? Nossa, se for agora, na água, assim, tipo, na machão, assim, não usar nenhum advento desse, ele tirar com uma tesoura, não. Só com água, ele vai ganhando uns pontos, o Dolinho fica mais forte no final, porque foi um sacrifício maior por parte do Felipão. Ô, Rinks, o Cronos agora deu uma variada boa no gameplay, que ele falou que a parte de baixo do estádio pode ser Dungeon Crawl, com... Bem com elementos de RPG assim, e você vai grindando nos buracos das construções pra pilhar o dinheiro do superfaturamento. Nossa, realmente fantástico. Então, quando não tá tendo jogo, é uma coisa bem Heavy Rain, assim, de você ir nos lugares, decidir a rotina, decidir a árvore de diálogo, mas quando tá tendo jogo, a sua missão é reunir o dinheiro do superfaturamento e ter, sei lá, ter uns set pieces. Pagar a dívida tipo... do Brasil. Pagar a dívida do Brasil. Isso! Não, você chega assim... Que é o que a Dilma... Que, você escolhe. Que aí já encaixa. Que aí é o que a Dilma tá querendo. A Dilma tá preocupada porque todos os brasileiros estão empolgados com a Copa, mas a dívida é muito grande. E ela quer saber como pagar essa dívida. E o Felipão falou assim, eu vou resolver tudo, Dilma. Nessa Copa eu vou resolver tudo. Eu vou trazer a taça e vou pagar essa porra. Ele fala, todas as pontas soltas serão amarradas aqui agora, porque essa é a Copa das Copas. Aí ele pega um chimarrão, toma outro gole e olha pro horizonte. Aí a câmera afasta, começa uma trilha de violino, isso é bem David Cage. Aí o Felipão é obrigado a dar... Vai, fala, Nelson. Não, ele, pra ser que nem o David Cage no começo do Heavy Rain... O Felipão solta o chimarrão e a câmera lenta o chimarrão caindo no chão, que nem o balão subindo no começo do Reverend. Já tô chorando. Quando cai no chão, aparece. Vai ter o fuleco. Vai ter uma cena do Felipão andando pela Augusta, assim. Aí ele vai perguntando pro pessoal quem que quer um boquete, tá ligado? Aí, tipo, quando. Quem que é um boquete? Quem que é um boquete? Aí, tipo, um cara aceita, não. Vai pro beco lá na Augusta com o Felipão. Aí o Felipão fala assim: eu só tô fazendo isso pela Copa. Aí quando o cara tirar o pino. Aí quando o cara tirar o pino pra fora, o Felipão fala assim: não! Chega! Isso é degradante! Eu não vou chupar o pinto de ninguém! Aí ele chora assim, começa a dar um encher o cara de soco. Cara, essa cena tá muito dramática. Deve ter outro jeito de arrumar esse dinheiro pra Copa. Não é possível. Fantástico. Aquela parte que o... Que a Ellen Page com os mendigos, que ela tá no fundo do poço, assim. Essa parte exatamente agora, depois do jogo com o Chile, que ninguém acredita mais no Felipão. Tipo, a mídia abandonou ele, a torcida tá desacreditada. Aí vai ter que ter um ponto de virada aqui. Que é bem nessa aí, que ele sai pela Augusta, oferecendo boquete. Aí depois que acaba essa cena, ele acha uma solução, que é... E nos estádios, cavar índios, de alguma forma. E fazer dungeon crawler em cada um dos estádios da Copa, porque tem dinheiro enterrado lá. Essa cena vai ser muito bonita. Tá, a gente tá começando a formar uma parada mais certa, assim. Mais dramática, né? Sim. Com uma carga tá emocional maior. Pegar as cenas, as cutscenes e os QTEs de David Cage... estamos conseguindo colocar um gameplay aí escondido, mesmo que tenha a carinha de minigame, que nem Catherine. Que é a parte deles explorando aí embaixo dos estádios. Mas vai ser só exploração ou vai ter combate lá dentro? Acho que podia ter uns combates por turno, uma coisa mais parecida com RPGzão mesmo. E eles podem enfrentar várias, se for aquele negócio do Fuleco realmente ter o Cthulhu e os pawns dele serem as bolas, eles podem enfrentar as bolas diferentes de todas as copas que tiveram, de todos os campeonatos. Os não só isso, umas bolas, assim. Não só isso, como os chefes podem ser os mascotes das copas passadas. Verdade. Tipo aquele pássaro escroto de 94, eu já nem lembro de muitos mascotes. A laranjinha, aquele lá, e claro, aí já ia ter o boss duplo, que é o aquele que é o leão e a bola, tá ligado? É, você tem que matar os dois ao mesmo tempo, aqueles em fraquezas opostas. Um regenera o outro. Sim. Ó, o Caraca numa Kombi melhorou mais ainda, que ele falou. Enquanto o Felipe anda pela Augusta, começa a rolar um fade-in com as manchetes dos jornais xingando ele. E uma música bem deprimente. Alguém grita pra ele, burro, o quê? Qual ia ser a música deprimente, cara? Na Augusta, aparece um mendigo gritando, burro. Qual ia ser a música deprimente, cara? Eu pensei, tipo, um caraca, moleque, que vida, que é isso? Tipo, tocando bem lentamente mesmo, tá ligado? Um piano. Cara, bem depressão. Eu tava pensando naquela do... Que é daquele vídeo do vibrador na mesa do... Na mesa, não. Do negócio de mala do aeroporto, que é só o vibrador andando no negócio de mala, porque ninguém tá com vontade de pegar, ninguém tá com coragem, assim. Nunca tá vi faço ideia. Eu sei que a transformação... Vou procurar agora. A The Sound of Silence. pode ser. Mas a transformação do Dolinho na forma gigante vai aparecer de fundo. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Nossa, fantástico. o vídeo que eu tô falando é esse aqui. Deixa eu colocar aqui também. Até a Eve gostou da ideia. Uau! Tá, então a gente já tem meio que o gameplay. Tem dois estilos de gameplay. O minigame do hino pode ser opcional também. Não, o minigame do hino devia ser em todo jogo, assim, pra você sentir. E não devia ser com o hino do Brasil, deveria você cantar o hino do outro time pra você sentir na pele como é ser o outro time. Que é uma coisa... É verdade, eu concordo. Sabe por que isso ia ser bom também? Porque no jogo algum jogador do Brasil chora quando a galera começa a cantar o hino na capela. Que é a oportunidade daquelas cenas de choro de jogo do David Cage que parece que é água sobre borracha, assim. Que é muito feio o jeito renderizado, isso é importante também, não pode faltar. E, sei lá, já dá pra encaminhar pra conclusão? Ou falta mais alguma coisa? Não, já dá pra encaminhar, já. Tá, o nome do jogo vai ser aquele mesmo lá? Call of Fuleco, sim. E aí, então o Marco Zero seria o quê mesmo? Marco Zero, Filipão descobrindo... Quem que conta pra ele mesmo? É O Romário. Isso. Então vamos resumir a história. Esse aí, no Marco Zero, o Romário conta pro Filipão uma grande verdade aí. E o motivo pelo qual ele virou governador. Governador? É governador estadual, não é? Deputado estadual, desculpa. Governador estadual. É uma nova classe de política. Assim, deputado estadual. Tem no Japão só. Tá, aí tem isso, e aí no enquanto tá rolando a Copa, vai ser o Filipão, ele faz o quê? Ele consegue se comunicar telepaticamente pro Dolinho, enquanto o Dolinho, pra ele saber o que ele tem que fazer, embaixo dos estádios. Não, então, no começo não. Na fase de grupos e no jogo contra o Chile, ele tá só dirigindo o time e fazendo o que ele sempre fez. Ele, não, vou ganhar a Copa igual ganhei em 2002. Só que ele vê que as coisas não estão dando certo. Se continuar assim, ele vai perder. Aí tem a cena da Augusta, que seria o ponto agora. Não apenas isso, mas logo isso, o mundo cai em cima do Felipão. Porque toda a mídia abandona ele e a Dilma chega cobrando ele, falando: Felipão, você não falou pra mim que você ia pagar tudo? Cadê? Agora não só você não tem mais chance de ganhar essa porra dessa Copa, como não tem dinheiro na Copa, Felipão. O que eu faço, Felipão? Aí o Felipão, tipo, sai da casa dele e vai morar nas ruas, tá ligado? Por motivo nenhum. É, exatamente. Tá, e o Black Block entra onde aí nesse mesmo? A gente acha, até a gente terminar esse resumo. Tá, o Pelé quer reviver o Fuleco. Quer reviver o Fuleco. Ah. E é justamente o que o Romário foi lá falar pra ele no começo. Isso. O Black Bloc começa a perceber que existe alguma coisa errada dentro do próprio protesto. Porque ele vê todo o drama do Felipão chupando pintos na Augusta. E ele fala: será que eu não tô do lado errado? O cara tá chupando pênis pelo futebol, tá ligado? Às vezes eu tô aqui simplesmente vestindo uma camiseta na cabeça preta e fingindo de ninja. Será que eu não sou o cara errado? Ó, o Caio já mandou que ele o Black Block, o Felipão pode conhecer o Black Block na Augusta. Então não. O Black Block vê o Felipão nessa situação aí ao vivo, tá ligado? Ao vivo, exatamente, fantástico. Só que antes, vai ter aquele esquema de alternar entre os personagens, né? É, sim, mas eu acho que podia ser mais linear. Não precisava ser tão cagado que nem no... É, só pro Black Block não aparecer do nada na Augusta. Antes disso, vai ter umas partes dele que são bem tosconas, assim, de quick time event dele acordando em casa. Aí ele mora numa puta casona, assim, a família dele, tipo, o pai dele é empresário. Aí tem um quick time event dele comendo uns sucrilhos. Aí depois... Aí ele vai na loja de tinta do tio dele e compra um spray pra pichar o muro. Um quick time event dele tendo que receber um beijo na testa da mãe dele, que tá indo pro trabalho muito bem sucedida. Isso. E aí em seguida, ele um quick time event pra amarrar a camiseta na cabeça. E aí já vai o protesto. Que vai ser uma das poucas partes de ação, assim, que você vai poder arrebentar vidro de banco, arrebentar carro dos outros, e fugir da polícia. Você vai passar na frente de uma... Tipo, de uma... Como que é o nome daquelas porra? Não é guarita. É... Como se fosse uma estação de trem, assim, que tá todos os policiais guardando lá. Aí os policiais não estão fazendo absolutamente nada contra você. E você tem que ficar gritando: sei, violência! Até os policiais realmente esboçarem o mínimo de violência possível, tá ligado? Quick time event descobrir qual anime show nem assistir. Cara com uma come, falou isso aí. QTE de comer leite com pera, muito bom. É realmente. Eu sempre imaginei que leite com pera era pra comer, realmente. Eu não sei. A galera geralmente pensa que é batido, mas eu já pensei nessa mesma visão do El Psycho aí de comer leite com pera. Ele deliberando na assembleia da Faculdade de Humanas. É muito bom. Faculdade de Humanas é muito Black Block, cara. Aí acho que a única parte de ação, tipo aquelas que a Ellen Page é militar, aquela é do FBI, seria correr de borrachada e de bomba de gás, essas coisas, enquanto toca Detonautas Rock Club de fundo. Detonautas Rock Club e como que é o nome daquela banda? Como que é o nome daquela banda emo que toca na rádio direto, amor? Que não é emo, porque os caras, tipo... Não, Restart é emo hoje em dia, mas NX0. NX0 é bom, cara. Eu vou aqui defender aqui, pegar um tempo aqui pra defender NX0. Porque NX0 é bom. Não tem ruim. NX0 não é ruim. NX0 é bom. Você escuta NX0, tudo é bom. O vocal é legal. O som é bom, a bateria é boa, tudo é bom, tá ligado? A gente, tipo... é que deu no Hinks agora. Não, é sério, cara. É que, tipo, o que assim... O que tá acontecendo? Pode ser a música dos créditos. NX Zero é bom. NX Zero é bom. Porque o... A música dos créditos vai ser NX Zero, então. Só tipo, comparado com... É que a barra desceu muito, tá ligado? Restart hoje em dia é o emo. NX Zero hoje em dia é bom, tá ligado? A gente não pode criticar NX Zero. Enfim. Vai ter... NX Zero. Então, vamos voltar pro resumo. E Detonautas Tripão... Rock Club eu gostei também, só pra marcar. É, tem essas partes do Black Block, Filipão começa jogando normal, aí tem o momento do Boquete na Augusta, ele conhece o Black Block. Desculpa aí, mais uma cena, vou descrever essa cena. O pai do Black Block fala assim: você tá aqui vivendo, rapaz, com muito dinheiro, sob a supervisão do seu pai, você tá aqui vivendo no luxo. Se você quiser realmente lutar pelo Brasil, você vai ter que sair da sua casa agora. Aí começa a tocar... Como que é? CPM 22. Deixei minhas coisas, fui embora. Não queria mais voltar. Essa é a que tem, a Ellen Page tocando guitarra. Muito bom. Vai. Aí ele vai pra Augusta, que é justamente o ponto onde os caminhos se cruzam. O Street, cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Tenho certeza numa bem melhor. Que porra! Sei que quando canto você pode escutar. Vai, pode prosseguir. Obrigado, aí, gente. Alguma coisa no diálogo do Black Boy com o Filipão vai fazer o Filipão perceber que não é só ser técnico, que tem que reviver o Dolinho e por isso ele tem que explorar os templos debaixo dos estádios. Os templos, é muito bom os templos. Não, e como que. Porque ele tem que acordar o Dolinho no estado mais fraco, né? Pra ele. Que a gente vai controlar o Dolinho nos templos, certo? Não, onde vai ser o jogo com a Colômbia? É que só tem 3 estádios, né? Então vão ser 3 templos. Que é bem começo de Zelda mesmo, que só tem 3 pedras espirituais. Eu não sei, deixa eu ver onde vai ser o jogo da Colômbia aqui, rapidão. Eu já tô checando aqui. Anyway. Vai ser em Fortaleza. Em Fortaleza. Que já vai, então. Oh, vai ser tipo. Vai ser tipo Gerudo do Vale, assim, bem quente, assim. Aí a semifinal vai ser em Belo Horizonte. Que vai ser e tipo Lolo Ranch. Lolo é aí, o Maracanã que, sei lá, vai ser. Maracanã vai ser tipo. Goron. Tudo os caras de pedra, assim, tá ligado? Qual a lógica? Eu não sei, cara. Por que pedra? Rio de Janeiro é uma merda. Nossa, sucesso. É o lugar acho mais que o Maracanã merda que tem que ser o Goron. Tem que ter um climão bem Indiana Jones a parte do Maracanã. Sim. Bem Uncharted. É Uncharted, já tava pensando nisso também. É. Beleza, aí esse é o ponto de virada em que o Filipão decide... Sem Dolinho não seremos Hexa. Mas tem que ter... Quem vai ser o adversário da final? Vai ser a Argentina mesmo? Tem que ser, né, cara? Pra ser clássico. Vai ser a Argentina. E o Maradona. Tá, então... E o Maradona vai cheirar, tipo, toda a cocaína do mundo pra. pra dar um cara, boost no Dolinho. Os caras já pegam as outras piadas, assim, tipo, vai voltando uma quimera de piada. Tipo, o Maradona nunca vai aparecer durante o jogo, só nessa hora, tá ligado? Aí ele vai cheirar toda a cocaína do mundo, assim. e dar um boost na energia do... Porque, eu não sei se vocês lembram, Super Sentai tem umas fases. Tipo, a galera chega no lugar, luta contra o inimigo. Aí eles derrotam o inimigo. Aí aparece o cara que faz dar o boost no inimigo. Esse cara faz uma dança ridícula e faz o inimigo virar gigante. Aí o Super Sentai é obrigado a entrar num robô gigante pra lutar contra esse cara gigante. Aí quando eles derrotam esse cara gigante, tem mais uma fase que acontece muito pouco. que é quando, tipo, o vilão supremo usa todo o poder dele, que no caso seria o Maradona cheirando toda a cocaína do mundo, pra dar um boost nesse Fuleco aqui, e fazer ele virar o... Como que é o nome do outro apelido do Fuleco na Copa? Era Fuleco? Era... Não tem outro. Não, tinha... tinha nome três. Da bola que é Brazuca. Não, tinha três. Tinha três nomes pro Fuleco. Era Fuleco... Não era o Mijube? Ó, o Mijube é muito bom. O Mijube... Era a Mijube de Amizade Júbilo. A Mijube. A Mijube, é isso mesmo. A Mijube, exatamente. Aí o Maradona cheira toda a cocaína do mundo e faz o Fuleco virar o Mijube, que é a forma final do Fuleco. Tá que toda a cocaína do mundo foi presente do Pelé. Tipo, ó, passou o tempo da inimizade, tá aí, porque ele sabe que é isso que vai reviver o Fuleco. Que vai transformar ele em Mijube. Mijube. E daí, então tipo... seria Call of Amijube o nome do jogo? Call of Fuleco mesmo, né? Que Fuleco é a entidade... Senão seria spoiler, né? É, senão seria spoiler. E tipo assim, aí eles chamam o Dolinho Diet pra entrar junto no Dolinho, pra tipo juntar mais uma parte no robô assim, e fazer um robô um pouco maior, tá ligado? Que é o que acontece muito em Super Saiyan. Que caralho é isso que acabou de acontecer agora na nossa stream? Foi o Fuleco acordando. Nossa, parece eu, cara. Tipo, bloop. Bom. E o único jeito do Dolinho assumir a forma gigante é o Neymar fazer o gol na final. Então... Não apenas fazer o gol na final. Dependendo da sua campanha, o Neymar faz uma quantia de gols. Por exemplo, o Neymar hoje em dia ele fez 3 gols. Ele não fez um gol no último jogo. O Neymar tem que passar o número de gols do Ronaldo pra você vencer. Esse é verdade. Aí ganha uma motivação maior o Ronaldo também na conspiração. Por exemplo, agora no próximo jogo o Neymar tem que fazer dois gols pra se igualar ao Ronaldo. E ele tem que fazer 3 gols pra passar o Ronaldo. Então é tipo uma pressão fodida aqui no mundo real, aqui no nosso metagame real. E... Bom, enfim, cara... negócios assim do outro mundo mesmo. Oh, uma coisa, o Gustavo Bosch falou no Twitter, o @dareharryb, e rolava esse boato de que embaixo da Arena Corinthians, aqui perto do Itaquerão, tinha uma prisão. Então se tivessem umas sidequests assim, que você joga com caras de outros times e tem, sei lá, você explora outros estádios que não apenas os que o Brasil joga, teria esse que é uma prisão. Seria tipo fundo do poço do Ocarina of Time, né? Sim. Fantástico. O cara com Makome falou também que o Maradona faz tipo Big Boss naquele trailer do Metal Gear 5, que daí nunca mais volta a aparecer. E realmente, tipo, seria fantástico, seria bem... Sim, ele pega a cocaína e esfrega na Clara, assim. o que importa, cara, é que eu acho que o Brasil vai ganhar essa Copa e esse jogo acabou de contribuir pro metagame do Brasil aí. É, a gente já meio que já sabe a conclusão, né? Já dá pra... Agora eu gostaria de falar o seguinte: eu gostei do nome Call of Fuleco. Gostei. Mas eu gostaria de um subtítulo. Um subtítulo que não tem nada a ver com a história. Como... Last Como year. Foi a última lágrima. Como foi a última lágrima. Eu gostaria que todo mundo contribuísse aí com aquele subtítulo, sabe, pseudo-intelectual, assim, que vai definir completamente o que esse jogo de hoje à noite foi. E vai marcar gerações de fanfics e fanservices aí ao longo tem, do mês. Tem aqueles bagulho padrão, tipo Revelations, Origins, tem que ser um bagulho pensado, assim. É, como se fosse Last Year, tipo, completamente eu pensei o dia inteiro em Last Year. Vocês entenderam a ideia. Eu tô com sabor brasileiro na cabeça, mas é por causa da música do Dolinho. Sabor brasileiro! The Call! Não, mas é muito bom! Vamos ver o que, que a galera fala aí. O doce veneno é muito bom. O doce veneno. Cal Fleco, o doce veneno. Cal Fleco, o doce veneno. De Cal Fleco, o doce veneno. Eu gostei do doce veneno. Eu também gostei do doce veneno. Ô Rod, faz aí a ligação, o doce veneno. Fala qual que vai ser a frase que vai revelar o nome do título. Porque tem que ter tipo o Marcos Pasquim falando: essa é a última lágrima da cabeça, cara, do meu pau. Não sei. Não. Como que esse doce veneno vai entrar aí no final, cara, do jogo? Não faço ideia, mano. Passa um brainstorm aí. É o Pelé falando: alienação, esse doce veneno. Aí o moleque sobe. Eu sei que quando o Dolinho subir, vai ter a Dilma. Tipo, quando acabar tudo, o Brasil recuperar o dinheiro da superfaturado, a FIFA se fuder, a Dilma vai virar pro Blatter e falar: esse é o sabor brasileiro. Referindo ao Dolinho, assim. Que horrível, o Ronaldo, cara, falando. Viu? No final, assim, todo mundo chega assim e fala assim: Pelé, a gente já descobriu que você não sabe qual é o catalisador pra acordar o Fuleco. Aí o Pelé fala assim: vocês estão enganados. O catalisador estava aqui todo esse tempo. Essa mariola é o catalisador. Pra vocês aqui no estádio é simples um doce. Mas agora ele vai ser o doce veneno. Aí o Pelé enterra a mariola e a mariola alimenta o Fuleco, transformando ele num demônio. Eu consigo imaginar, tipo, toda a plateia lá do Maraca hipnotizada por causa do Fuleco gigante gritando: Petralha, Petralha. É muito bom, né? Isso dá pra, nossa, ser tipo um minigame, tá ligado? Se você, quanto mais petralhas você conseguir fazer o pessoal gritar assim, mais vai o seu Megazord do Dolinho vai crescer. Mas eu acho que o catalisador do Fuleco deveria ser uma mariola. E esse é o doce, esse é o real doce veneno da Copa. Uma mariola. Eu imaginei uma cena boa que é quando o Dolinho tá aparecendo e você vê que o Brasil vai ser salvo. Tá o Felipe Neto no estádio, ele tira o óculos escuros assim, olha, tipo, com a cara de assustado, tipo: oh meu Deus! Isso, oh meu Deus, isso não faz sentido! É muito bom, o Felipe Neto tem que estar nesse. Com a camiseta do McDonald's. Felipe Neto com a camiseta do McDonald's, ele tira o óculos escuro, assim, tipo, shit just got real. E fala: meu Deus, isso não realmente não faz sentido. Não, é muito pouco o Felipe Neto. Tem que ser: porra, caralho, eu não acredito, isso não faz sentido, filha da puta, buceta. Crepúsculo, caralho. O final, então. Vai ter a luta do Dolinho com o Fuleco no estádio. O Dolinho vai, ao mesmo tempo que o Fuleco acordar, o Dolinho vai conseguir dar a última porra que ele precisa para ficar gigante. Vai entrar o calor do povo brasileiro no Dolinho e vai ter a luta em cima do estádio com a plateia gritando a favor do Dolinho. Isso, aí você tem que fazer o que o Roger falou aí, de tipo, a galera falar sem violência e tipo: eu tenho orgulho de ser eu sou brasileiro, com muito orgulho. E tipo: petralhas, petralhas. E aí isso vai crescer no Dolinho. Aí quando o Dolinho atingiu o tamanho do Amijube, aí os dois conseguem travar a batalha final realmente. E quando travar e o Olodum, né? Não pode esquecer o Olodum. E o Olodum batendo. Lá dando as energias. É. Ou ainda. Olodum tá rap, Olodum tá hop, Olodum tá. E o Olodum batendo e o Galvão falando assim. E daí nessa hora o Galvão percebe que ele tava errado o tempo todo. Cara, o Deck Shuffle mandou uma que é muito obscura. Acho que é muito obscura. E o Pelé vira o Jô Soares. O Pelé vira o Jô Soares. Que é o plot twist no final, assim. Esse é o cliffhanger. O Felipão tá crente que ganhou assim e falou: tudo acabou, Pelé. Aí ele: Pelé, Eu sou o Josué Harris. Não, eu acho que isso poderia ser off-screen. Tipo, aí todo mundo ri ele. Não. Fala aí, fala. Eu acho que isso poderia ser off-screen. Tipo, o Felipão fala assim: a gente ganhou. O Hexa foi suficiente pra salvar o mundo. Aí todo mundo levanta a taça. Aí num estúdio, se o Pelé começa a tirar tinta da cara, fica branco e gordo. Aí ele fala assim: Tomate, como que estão os planos? Aí o Tomate fala assim: o Tomate é, pra quem não sabe, é aquele guitarrista do Jô Soares. O Tomate não, como que é o nome do negro do Jô Soares, que é aquele que toca baixo? O Bira. Bira. Como que estão os planos? Aí o Bira fala assim: 100% de acordo com o plano. Aí, tipo, você descobre que tudo seguiu realmente como o Jô Soares queria, tá ligado? É aquelas ligações no final de Metal Gear, assim, né? Depois dos créditos tem essa cena. Cara, vai explodir a cabeça de todo mundo. E daí todo mundo percebe que, na verdade, não só apenas o Jô Soares, o Pelé era o Jô Soares, mas o Jô Soares é o grande inimigo do Brasil. E que faz muito sentido. Ele já abre pra sequência aí, muito bonito. Aí o Jô Soares, aí tipo a música final dos créditos, quando realmente tá tocando os créditos, aí o Jô Soares pega um pistãozinho bem pequenininho, que nem aqueles que ele gosta de tocar, e começa... Fantástico. E já ficou, já, ó, que bonito, já ficou o cliffhanger pra Copa de 2018. Como estão os planos pra... Como estão os planos, Bira? Aí o Bira fala assim: 100% de acordo com o planejado, Jô. Aí... E aí? Como será? O que será que vai acontecer a partir de agora? Aí o Bira fala assim: isso saberemos apenas na Rússia, Jô Soares. Aí o Jô: concordo, Bira. Começa a tocar um puta de um pistãozinho da hora, assim, e fazer uma piada. Oh! Beijo do gordo! Eu não sei imitar o Jô Soares, aí, desculpa. A gente já sabe que na sequência o Jô vai conseguir combater o Olodum inteiro só com o bongozinho dele. Vai ter aquelas brigas tipo a do filme do Scott Pilgrim, assim, das duas bandas tocando, só que um lado é o Olodum e o outro lado é o Jô batendo nos bongos. Ai, ai, fantástico. Só uma... Bom, acho que... Vai. Acho que é isso. É, eu acho que também, é... Já são 11h13, a gente ficou tipo 1h15 falando merda sobre um jogo que não vai existir nunca, né? Então acho que já deu já, né? É incrível que como as pessoas ainda acham que é um podcast sobre videogame. Como que é mesmo? É Call of Fuleco e o doce veneno. Doce veneno. The Call of Fuleco, o doce veneno. Jogo do ano. Jogo de... Como que... Peraí, deixa eu só lembrar o nome. Como que era? Tinha uma música sertaneja aqui que tinha alguma coisa com doce. É... Puta merda, como que é? Não lembro. Puta, vai falando aí que eu já vou pesquisando aqui. Doce sertanejo? Puta merda, cara. Não, não era, era tipo... Não era doce veneno, era alguma coisa tipo... Puta, tem alguma coisa aí, cara, de música sertaneja que dá pra colocar como música nessa merda. É de veneno, não é de doce. É... Menina Veneno. Não tem nada a ver. Desculpa, gente. Porra, nem acertei. Mas dá pra fazer uma versão... Meu doce veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Aí, esse é nós dois é o Fuleco e o Dolinho. E toda noite no meu quarto vem me enlouquecer. Aí o Felipão assim, revirando na cama, assim, tipo, enlouquecido pelos sonhos do Fuleco e tal. Dá pra fazer, dá pra fazer. Que lixo, você buscou isso do nada. Não, cara, eu tava com isso na cabeça, desculpa, gente. Eu tava pensando em Suave, veneno, não tem nada a ver. Dá pra fazer que é uma novela. Dá pra fazer que beijinho doce também, tá ligado? Que, tipo, que beijinho doce que Fuleco tem Quando eu beijei ele, nunca mais beijei ninguém. Gente, vamos encerrar? Não. É, já deu. Tá todo mundo meio com sono, assim, já. Tem aquele monte de fim de festa, todo mundo meio bêbado. Só vocês. Aliás, fica a informação aí do Rink que tava se alcoolizando de verdade durante essa gravação. O que você tomou aí, Rinks? Não, tomei só... Só suco de laranja, na verdade, hoje. Aham. Uhum. É. Mais que ou bosta. Menos. De onde você tirou essa informação, Marcelo? Você não tava aqui durante o nosso teste inicial? Eu acho que tava. Tava? E passou no TV Fama também. Então eu tô bêbado, realmente. Era Domec, gente, desculpa. Eu bebi Domec. É uma tristeza. É, o Domec é o doce veneno. Domec é o doce veneno. Ai, ai. Então é isso aí, galera. Espero que todo mundo aí tenha curtido esse podcast que não falou absolutamente nada sobre videogame. Muito embora eles chamem Games Foda Live, mas... E menos conseguiu... ainda sobre foda. É. Pouco games, pouca foda, muita copa, porque é isso que a gente tem agora, né? Muita copa. Mas a gente criou um conceito de um jogo que é vencedor. Tem tudo pra vender milhões em cerca de uma hora. Fica aí a dica pra quem quer participar de alguma jam. Usem esse podcast como referência e dominem o mundo. E realmente daqui a alguns... Quantos meses? Daqui a uns 2-3 meses a gente volta de novo com uma ideia de jogo surpresa pra vocês aí. Dessa vez, quem sabe, sem um tema aí pra poder fluir um pouco melhor do que hoje. Mas eu acho que hoje foi bom. Foi bom. Não foi, não foi uma última lágrima, mas foi tipo um... Foi tipo um Castlevania 2, né? Tipo, foi uma, a sequência, mas não aquilo que os fãs esperavam. Eu acho que fez o papel Zelda de... Zelda 2. Zelda 2 também. Foi tipo o segundo jogo aí, meio depressivo da série. É, não foi uma última lágrima, mas foi uma penúltima. Foi uma penúltima. Não teve Marcos Pasquim, mas é. É. Da próxima vez Da próxima vez a gente faz um gote de novo, novamente, como da última lágrima. Muito bonito. Um abraço pra todo mundo, abraço Marcelo, abraço Roger, abraço Nelzão. Abraço. Acho que o Roger, uma baixa, né? Como é, sempre, uma carga dramática, o Roger morreu. O Nelzão, o Roger não só ele morreu várias vezes durante o stream, como ele tava jogando o Shovel Knight, então ele nem percebeu que ele morreu, ele simplesmente foi escutando e tipo... O que me perguntarem aí, eu vou falando, tá ligado? Um abraço, Rod. E é isso aí, gente. Muito obrigado por tudo. E até acreditem no Hexa, acreditem nos seus sonhos. E amanhã todo mundo torcendo pelo Brasil, por favor. Tá? Um abraço. Oh, shit. Fé em Deus. Abraço, gente. Até mais.